prega pregador. Uou. Luou. Junto com meu mano Tiagão 7, 12. Pastor Ademar de Campos. Fenomenal. Prega pregador. Fenomenal. Mais. Muito mais. Mais. Ele é amor, ele é fiel, onipotente, onipresente. Ele é a cura pro mundo doente. Ele é a luz pra quem tá nas trevas. Ele é neve quando neva. Ele é água quando chove. Ele diz, haja e tudo se desenvolve. Com o sopro de sua boca forma o vento. Da sua terra vem o sustento. Altíssimo, supremo, Deus excelso, que sempre está nos vendo. Seu povo tá crescendo e dando glória até o fim. Glória, glória, aleluia. O seu nome é Elohim. Emmanuel, criador do céu e da terra. Dessa Babel me livra, nos tira da guerra. O mal quando mira me erra. Protege os humildes, protege a favela. Ele nos cuida, ele nos vela. Ele nos cuida, ele nos vela. Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová. Digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová, Jeová. Tá comigo, tá conosco e nada vai nos faltar. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais, muito, muito mais. Quando eu clamei, tu me escutou. Louvei teu nome por causa do seu amor. Quanta bondade, fonte de fidelidade. Autoridade acima de toda cidade. A cada prece, sua destra me fortalece. Seu fogo desce e purifica minha mente. Diariamente, eternamente, excelso. Segredo do meu sucesso. Segredo do meu sucesso. Excelso, excelso, excelso. Então eu vou louvar no flow, louvar no flow. Então eu vou louvar no flow. Então eu vou botar fé que seus caminhos são melhores que os meus. Meus pensamentos são pequenos, não se comparam aos teus. Me livra dos filisteus, da roda do escarnecimento. Eu vim beber da fonte do seu conhecimento e assim se tornar um ser mais bem-quisto. Não tem Deus maior que o Pai de Jesus Cristo. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais, muito, muito mais. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais, muito, muito mais. Deus é mais e não é de hoje. Sempre foi, sempre será. Ei, em nossas orações queremos Ele como servo, como nosso rei. Ele é mais só da boca pra fora, ou é mais em nossos corações? Ele é mais de verdade ou só quando repetimos os nossos refrões? Ele é sócio ou é dono? Tem direito ou tem tudo? É quem cuida, no abandono, é a luz desse mundo escuro. Fortalece o fraco, Ele é mais que a vontade de desistir, de tirar do buraco. Enxuga tua lágrima, te faz sorrir, tá com você no barco. Quem é esse que o mar e o vento obedece? Ele é mais, Ele é pai de você, não se esquece. Deus é 10, não é 9.9, é perfeito. Deus é mais, muito mais, e não é mais ou menos, mais que o prata e o ouro, mais que qualquer tesouro que possa ganhar. Nos promete um lugar onde pranto e luto não. Mais preciso que o Dr. Dre, é o maestro que rege o planeta. Ele é mais, pra fechar, ele é muita treta. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais, muito, muito mais. Deus é mais do que o mundo tem pra me dar. Deus é mais e nunca vai me abandonar. Deus é mais, o meu Deus é mais. Meu Senhor é mais, muito, muito mais. Yeah. 7T PL. Pastor Ademar de Campos. Poderoso Deus. Poderoso Deus. Abba Pai. Abba, Abba Pai. Ele é muito mais. Muito, muito mais. Fenomenal. Vamos lá, paizão. Como um poderosa e braço forte. O seu amor é pra sempre. Sua sabedoria é tão profunda. O seu poder é imenso. É imenso. Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Deus é mais do que tudo que pensamos. Deus é mais. Deus é mais.